Mike Romeo Alfa, um ajuste no campo 8, prossiga com a mensagem para 2. É o Mike Romeo Alfa 0, prosseguindo com o pouso da RMA. Cintia, já prossegue para pouso na RMA ou vai manter sobre o Shopping Salvador Norte? Não, prossegue para pouso na RMA, senhor. Gente, autorizado, reporte na curta final da RMA, o Mike Home Off. Home Off. Segundo 973, boa noite, ponto espera, dona zero, pronto. Segundo 973, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero, vento 180 graus, 099. Riverino, decola, dona zero, gol 1973. Afinal para RMAR, o Mike Romeo Alfa. Gente, pouso por conta e risco na RMAR, reporte no solo controlado, o ajuste no 0 no 8, Mike Romeo Alfa. Reporte no Romeo. Decolado aos 26, controle 119.8, tem um bom voo. 198, bom 1973, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul Descente, Alves 5. Azul 2795, boa noite, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero. Vento 1970 graus, 099. Paciente, livre pouso, 2795. Falou, Salvador Curião, SLK 3850, centro da Quebec, autorização de tráfego Fortaleza. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, transição Fruti, transponder 51117, o controle em 119-8, da 3858. Autorizar 370 para Fortaleza, decola 110 com curva esquerda, Momo Fruti, interceptor pelo 119, Bangu, DCT, Abucu, 51117, transponder 1998, controle para até 3858. Correto, cotejamento no 08, abrando push. Azul 2795, solo aos 33, direita 121, decimal 1. Direita 121, azul 2795, obrigado, boa noite. Salvador, tá 3850, 02, pushback, certo? Né? Autorizado, chama táxi. Tava na táxi, tá 3850. Azul 2795. Azul 2795, livrou 30 táxi Alfa Kilo Pátio 3, atenta ao sinalizador, posição prevista 4 Lima. Alfa Kilo Pátio 3, atenta ao balizador, Azul 2795. Azul 2795, Azul 2795, Azul 2795, Cristiane 6310 autorizado. Recife conforme rota, plano de voo nível 350. Colono 0, primeira curva à esquerda. Refil de saída Buca, Jamo Caju. Transponder 51114. O controle em 119.8. Cristiane 6310. Autorizado Recife, nível 350. Saída Buca, Jamo 5114, controle 19863110. Xena 6310, procedimento correto, reporta para posição na posição 612. 6310. Número Oscar Ruiz, que no pátio da base, informação em curso é Romeu. Confirma somente seus outros sobrevoos. São 3258, acionado. Pronto para o táxi. Estamos alternando João Pessoa. 3 horas e 15 de autonomia, o PB1972. Autorizado o táxi à direita Índia, ponto para pico no 0, torre 11895, quem negar no 098, 3258. E a Índia, 10895 vai informar pronto, para 3258, boa. Papa Romeu, no Zimbaro Squisk, novamente, é, partiu da base, decolador no 7, confirma somente setor de sobrevoo. 6, 1 minuto 4, Papa Romeu, no Zimbaro Squisk. 096 com a informação Romeu, autorização Fortaleza, 37 graus. 7096, guarda minuto, copy, título número 2. Prepara a saída, Momo Frotti, Fortaleza. Momo Frotti, guarda. Salvador, Cordial, TAM 3858, Ponto 0, Cordial. TAM 3858, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero, vento, 160 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, 10, TAM 3858. Autorizado voo local, sobrevoo em Alagoinhas, número 1500, decola no 7, curva em coordenação com a torre 1895, o transponder 5193. November Hospice, por gentileza, cheque rádio, transmissão inteligível. Negativo, November Hospice, que por gentileza, cheque rádio, um forte arco no fundo, realizar 3 em 3.5. Correção, realizar 1 em 3.5. 8, tem um bom voo. 98 com controle, tá 3858, boa. Foro 096, pronto, cópia. Pronto, cópia. Foro 0 Serra Bravo, Foxtrot isolou conforme rota plano de voo nível 370. Decola 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição Frotti. Transponder 5126, controle 119, decimal 8. 10096, autorizado, Fortaleza conforme a rota nível 370. Saída Momo, transição Frotti, decola 310, curva esquerda, transponder 126, controle 119, decimal 8. 1096, procedimento correto, tinha a produção na posição 09. Olha. Número 96, um leve chave, agora 3/5, porém, agora é elegível, se possível, copiar novamente só para averiguar. Leve chave agora, 4/5, possível com a cópia novamente. Gente, somente controle em 1199.80, cortejamento correto para acenamento, chama a torre 1895 na base. Papa Romeo November, eu sou isso que livre acionar, chame pronto para o táxi. Pronto para o táxi, passado. Autorizado táxi, reporte no ponto de espera da Papá, o... Correção, reporte no ponto de espera da Romeu, o novembro Oscar Whisky. Reporte da Romeu, o novembro Oscar Whisky. Voo 1096, portão 9, pushback a táxi. 1096, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 1096. Fala, cenário 6310, pushback, cenário 6306. 6310, inicia de imediato, 06? Firma. Autorizado, chama táxi. Olá. Novembro Oscar Whisky, autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto. Reporte alinhado e pronto, data. Alaska Whisky, é a torre? Após a decolagem, curva à esquerda, vai ingressar no corredor forte, visual restrito a 1.000 pés, aguardando liberação do controle, ok? Após a decolagem, curva à esquerda, corredor forte, restrito a 1.000 pés, graças, novo Brasil, alinhado para o próximo. Inicia de imediato? Afirma. Autorizado, vento 160 graus, 07 nós, novembro, Oscar Whisky. Autorizado, decolagem, novembro, Oscar Whisky. Tá bordo, 4 horas, Marcelo. Autorizado o táxi, Tati 1 no Índia, ponto espera pista 10, chama a torre, 1-1895, QNH 1018, Gol Mochina 6310, confirmação de tipo AB, por gentileza. É, não comprei informação, comprei. Autorizado o táxi, via Tati 1, após Índia, ponto espera pista 10, chama a torre. 1-1-8-9-5 e o QNH 1-0-1-8. Confia, por gentileza, o POB. POB, 5-8. Eu achei a minha 3-0, então o táxi está com 0-0, número 2-9-6. Solo Gol 0-9-6, está pronto para o táxi POB de 1-8-4, autonomia 3 horas e 22, alterna João Pessoa. Autorizado o táxi via Patiuno, Índia. Ponto espera da pista 10, chama a torre 1-8-9-5 e o QNH 1-0-8, com 1-0-9-6. Patiuno, Índia. Ponto de espera 2-9-5, ajusta no 0-8, 0-9-6. Azul 2782, boa noite. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pista 1-0. Baiano, autorizando de pouso, azul 2782. Romeu November Oscar Whisky, prossiga corredor forte, 1-1010, chame o controle, 1-1-9-8, tenha um bom voo. Baterá corredor forte, 1-1010, chamará o controle 1-1-9-9, obrigado. 1-1-9-8. 1-1-9-8, obrigado. Azul 2782, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus, 07 nós. Livre pouso no zero, azul 2782. Torre, poderia confirmar o vento para o 2782? 160 graus, 08 nós. Sente, obrigado. Sané 6310, ponto para pronto. Sané 3310, boa noite, mantenha o ponto de espera. Pronto, tá. Oi, Salvador, boa noite, TAN 3305. TAN 3305, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde informação de pista livre. Azul 2782, solo aos 59, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita, solo 21, azul 2782. Alô, Salvador, boa noite, azul 2782, livrou na pista. Azul 2782, autorizando o táxi Alfa, quilo, pátio 3, atentor sinalizador, posição 4 Romeu. Gente, Alfa Quilo, posição 4, Romeu, atenção ao balizador, azul 10782. Certo. 4335, me chame. Alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali, mantenha 1-0, 63, 1-0. Então 3305 no solo ao 03, libera a direita, solo 121, decimal 1. 211, da 3305. Alô, Salvador, boa noite, da 3305. Da 3305, 30 táxi, e a Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette, posição 5, 3305. Boa noite, 1096. 1096, boa noite, mantenha o ponto de espera. Ok. Ocean 6310, autorizada a decolagem, pista 10. Vento 170 graus, 079. Permissão na decolagem, pista 10, 6310. Fecha o chinelo 6313, uma milha do externo. Chiné 6313, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus, 079. 6313, livre de pouso, pistão 10. O Chiné 6310, decolada 05, controle 119.8, tem um bom voo. 9. Tower clearance, boa noite, American 230. American 230, do you ready to verbal? American 230, gate 10, ready for pushback in 10 minutes, request clearance to Miami. Get ready to Miami, the flight level 360, according to flight plan roof, the runway 10, first to your left. Momo, departure after landing transition, the squawk 5136 and the control 119.8, American 230. American 230, flight level 360, flight plan route off of runway 10 with a left turn on the Momo departure, Nanine transition 5136, 119.8. Just a turn, left turn, and the squawk 5136. That's correct, a left turn off of runway 10 on the Momo departure, squawking 5136. Please back right, report rate to start up in a position 10, American 230. Hold up. Salvador, Azul 4298. Azul 4298, continua aproximação, aguarda informação de pista livre. Aguardando pista livre 4298. Chiné 6313 no solo ao 07, libera a direita, solo 121 na décima 1. 218 liberando a direita, 6313. Solo, boa noite, Chiné 6313, libera a vista. Puxa, né? 6313, 30 táxi, Alfa, Juliette, posição 04. Alfa, Juliette, posição 04. Vento 180 graus, 089. Vou decolagem, no 096. Azul 4298, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus, 089. Autorizado pouso 429. Voo 1096, decola 07, controle 119.8, tem um bom voo. 198, 096, bom. Alessandro 298, Solo 12, 121 no décima 1 agora. 21, obrigado, seu 4298. Salvador, boa noite, azul 4298, táxi Eco. Cara, sou 4298, 30 táxi, via Alfa e Juliette, posição 01. Alfa e Juliette, posição 01, azul 4298. Salvador, boa noite, Rio 5974. 5974, boa noite, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1970 graus, 079. Primeiro pouso, pistão no zero, trem de pouso está baixado e travado. 3895, autorização Guarulhos. Um minuto cópia para a série da Ilha da Morte, volta 3895. Solo 5974. Solo, boa noite, Rio 5974. 974, Alfa, Kilo, Pátio 3, previsto na meia dúzia, Romeu, do Pátio 3, atento ao balizador. Atento ao balizador, Pátio 3, meia dúzia, Romeu. Dynamax 230 is ready to push and start at gate 10. Forward start, Tex, American 230. We'll call you to taxi, American 230.